Os Simpsons. Ele não é magnífico, filho? Acho que sim. Cansado dos monumentos de sempre? Não tenha dúvida disso. Não é tocado desde 1846. Quem é esse cara? Não está em ordem cronológica. Venha para Springfield. Temos mais vagas de estacionamento de deficientes para gente gorda do que qualquer cidade que não seja Chicago. Este ano, no desfile do Dia do Fundador, vamos inaugurar a nova e moderníssima estátua de Jebediah Springfield. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Eu fundei Springfield em 1796. Ah. Billy. Uau, ele é tão interativo. Toma um cupom para uma pizza de mussarela no Luigi's na rua principal. Concepção do artista do design original da estátua, que não é o design atual da estátua. Sua estátua pode variar. Nós podemos ver a estátua? Por favor, pai, podemos. Não será tão bom quanto pensam. Nada, nunca é. Mas vamos poder sair de casa. Podemos. Ei, peraí, eu sou pai. Claro. Desfile do Dia do Fundador. Essa é minha parte preferida do desfile. Vir ao mercadinho para rir da cara dos idiotas que esqueceram de trazer suprimentos para o desfile. Aliás, nós precisamos de suprimentos para o desfile. Carne seca! Carne seca para o desfile! De boi, peru ou porco. Todas têm um sabor delicioso de língua de sapato. Ah, um tubo protetor solar. São $30. Mais uma vez oprimindo o homem careca. Tem um boné do time de basquete da Filadélfia que você pode usar de graça. Eu pago! Abrindo o desfile, temos a nova estátua de Jebediah Springfield que os piadistas locais já apelidaram de Asneira de Quimby. Eu sou Jebediah Springfield. Um oferecimento de Springfield Lubrificantes. Chuck, Ernie e Arturo esperam por você. Springfield Lubrificantes. Esse anúncio não foi uma boa ideia, cara. E agora, aí vem o nosso novo tanque SWAT. Este caríssimo veículo de pacificação urbana foi custeado pela Segurança Nacional. O público pode admirar esta dívida americana. Podem admirar. Nós te amamos, policial rechonchudinho. Obrigado. E agora os verdadeiros heróis de Springfield, nosso corpo de bombeiros voluntário. Espera, o quê? Olá, essa é a única coisa boa que eu faço. Malditos cozinheiros de Chile, usurpando a nossa glória! Tá, fique calmo, chefe. Eu vi algumas vaias, mas foi só isso. Ah, isso pode ser chamado de furto qualificado! Aí, chefia, SWAT significa saborear o waffle até tombar? Eu não sei dizer, mas duvido que seja. Tá legal. Vocês pediram seus deslizadores de mastro. Agora! Chefe, o que está fazendo? Eu vou atingi-los tão forte que o dálmata deles vai perder as pintas. Estão vindo pra cá. Libere nossa arma mais cruel. Espuma. Ruína e redenção de Apu. Eu não consigo controlar essa coisa. Deixa que eu dirijo. Tá bem, eu tô entalado. Ah, estamos seguindo para o mercadinho. Alguém chama a polícia. Antes de morrer, gostaria de saber o que tem nessas revistas de mulher pelada. O que tem, irmão? Uma entrevista com o Jim Gaffigan. Ainda estamos vivos? Ah, os deuses existem. Não fui eu. Ninguém me viu fazer. Tu não pode provar nada. Foi você, sim. E eu te vi fazer. E aqui está a prova. Propriedade de Ned Flanders. Ai, caramba! O que você vai fazer, cara? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar esse vídeo. Você apodrecerá na cadeia. A única vez que você vai sair é para ir ao dentista, tá? Não pode estar falando sério. Sabe as coisas que vão fazer comigo no dentista? Bem, só tem um outro jeito. Você tem que prometer que nunca mais vai aprontar com ninguém. Qual é, cara? Se eu não fizer essas travessuras agora, depois serão crimes. Me prometa. Eu prometo, pai. Diga com vontade. Eu prometo. Agora diga como se fosse para um soldado morrendo e que esteve com você todo o tempo desde o dia D e você tem que levar a medalha de São Cristóvão para entregar à mãe dele. Quero ouvir. Eu prometo. Oh, calma aí, Al Pacino. Se você morresse aqui, estaria em casa agora. Apu, como é bom te ver passando tão bem. Sei que não pode virar a cabeça, mas a vista daqui é tão linda. Você está bem? Marge, ele tem 7 vidas. Sou Indu, senhor, não um gato. Tenho infinitas vidas, durante as quais eu talvez seja um gato. E nessas eu terei 7 vidas. Irmão, admita, nossa loja está arruinada. Isso é doloroso, mas eu não quero mais dizer aos clientes: volte sempre, quero trabalhar em outro lugar. Entendi. Enfermeira, transfira esse homem para a ala psiquiátrica. Está bem. Escuta aqui, quando o sinal da placa me atingiu, foi um sinal. Para mim, chega. Como pode me abandonar, irmão? Ora, assim como abandonamos nosso outro irmão. Que outro irmão? Tudo que lembro daquele barco era você, o tigre, a velha e sábia raposa. Ah, meu Deus! A raposa, na verdade, era Tiku. Ah, meu querido Tiku, eu bloqueei essa lembrança. Ah, não! Tiku! Pois bem, eu repassei minha parte na loja para meu filho Jamshed. Ele vai reconstruí-la enquanto você se recupera. O pequeno Jamshed? Puxa, como ele cresceu! Pois é. Primeiro da turma com diploma de administração em Wharton. E ele está pronto para assumir meu lugar limpando o queijo da chapa. Certo, meu irmão. Vou sentir falta especialmente de seus olhos cansados e fundos durante nossas trocas de turno sem palavras. Lembra quando acenávamos com a cabeça? Eu lembro. Seremos só você e eu agora, loja. Juntos nada poderá nos deter. A não ser que abra outra loja nos próximos quarteirões. Foi o que eu fiquei sabendo. 6 semanas depois. E agora eu vou baixar essa foto para ver como realmente está. Pronto. Proporcionamos a última olhada dele para isso. Podem tirar a foto. Rápido e fresco? Quem escreve o é desse jeito? E aí, tio Apu? Jamshed. Qual é, cara? Jamshed morreu com a banda marcial. Sou o Jay agora. É, se liga. Dei um empurrão no velho mercadinho diretamente pro século 21. Modernizou? Não! Quero viver no maravilhoso passado por mais um momento. Descostuta em negação com tu. Se liga só, tio Apu. Eu deixei esse lugar saudável, suavizei a iluminação. Estamos até recebendo ladrões melhores. Receio que teria que subtrair seu dinheiro de sobra e uma bela garrafa de gin. Senhora Pio, vamos. Tá bom, esses caras eram chiques. Mesmo assim, Jamshed, me desculpe, Jay. Conheço meus clientes. Tudo o que eles querem é algo que possam comer dirigindo. Quero um cachorro de lâmpada quente. Algo entre 2 e 6 bolhas na salsicha. Sinto muito, nós não servimos mais isso. Salsicha é um infarto em forma de pênis. Ora, seu moderninho. Calma, mano. Experimenta as azeitonas. Viu? Ele não liga pro que come. Ele apenas come as coisas nesse estabelecimento. Ei, para de falar como se eu não pudesse ouvir. Esta loja é minha, minha e do Sanjay. O meu pai tá curtindo a aposentadoria dele. Bubba Watson, você não é um Vijay Singh. Não se esqueça, essa loja é mais do meu pai do que sua, tio. Eu não posso. Tá bom, e podemos continuar essa conversa lá no banheiro. Aqui tem banheiro. Não! Eu vi todo o sufoco, sentado em cima do caixa eletrônico da loja. Quer saber? Eu não vou raspar esse último jogo. Um homem esperto sabe quando é hora de ir embora. Ai! Um bilhete já pago. E todos os outros não deram em nada. Dizem que onde se come não se raspa, mas... Aquele bilhete gerou o maior prêmio de raspadinha de toda a história do mercadinho. $25. Caraca. Não me viram. Mas aquele foi o último prêmio que ele viu. Ele raspou e raspou usando... isso. São os mesmos 10 centavos? Começou como 25 centavos. Ele ficou internado por um tempo com um pulmão de raspador. E toda vez, ele ressarcia meu pai com mais uma parte da loja. Então, Sanjay e agora eu, possuímos 80% do rápido e fique fresco e vai aumentar... Vamos lá, raspadinha Big Bang Theory. Devolva a grana que eu investi. Sheldon? Wallowitz. Sempre Wallowitz. Fora, Kimby. Chalmers está nu se bronzeando embaixo de uma colmeia. Foi mal, cara. Me aposentei. E agora apresentarei a minha masculinidade ao sol. Aqui está. Nada de travessuras. Mas... Você sabe quanta imaginação requer para aparecer num balão de pensamento? Foi mal, Milhouse. Não posso. E quer saber? Lá no fundo eu fico feliz pelos documentos do Chalmers não estarem cobertos de abelhas. Sério? Então vamos colocar à prova esse Bart bonzinho. Graças a Deus, o Departamento de Segurança Nacional financiou esse caminhão cesto para desenroscar a bandeira. Sobe, vai lá, sobe. Este sobe-sobe está me deixando com sede. É só você quebrar a janela, soltar o freio de mão e o Skinner vai despencar para seu hilário tombo. Agora ele está mais seguro do que nunca. É, você é oficialmente o pestinha de Springfield agora. E eu estou pronto para o cargo. Aí vamos sair com uma pool para animá-lo. Dessa vez, por favor, cuide das crianças. Que tal me pagar como uma babá de verdade? Mais uma de suas velhas histórias estranhas e sem sentido. Eu gostaria de receber... Em cachimbo de espiga de milho, né? Porque em 1967 você ia... Vai embora logo! Pai, olha esse A que eu tirei em cidadania. Lamento, Zé Ruela, tô atrasado. Sei exatamente como se sente, Bart. Essa família não é melhor em reconhecer conquistas. Nossa, agora eu entendo porque sempre fica zangada. Entendo mesmo. Ah, obrigada, Bart. Aí, topa ficar mexendo a boca sem falar pra deixar o vovô maluco? Eu topo sim. Mas o que é isso? Fale em alto. Ah, eu acho que eu vou ter que aumentar o volume do meu aparelho pro máximo. Quero outro vinho, por favor! Talvez seja melhor ir mais devagar. Ah, tá, porque exigirá toda a minha capacidade amanhã. Eu ter que prender meu crachá da forma certa. Oh, lá está ele, o tal chamado gênio do marketing, que aumentou os rendimentos em mais de 500%. Por favor, não faça escândalo. Mas se fizer, traz um pãozinho. Oi, tio. Você não vai me apresentar a seus amigos? Que foi? Está com vergonha de mim? Bem, sim, um pouco. Sente vergonha de mim? Eu que tenho sido leal a você como o Gunga Jin, ao Sargento Archibald Carter. É exatamente disso que eu tô falando. Você é meu tio, mano, e eu te amo. Mas você é um estereótipo, cara. Leva um centavo, deixa um centavo. Sou indiano, eu faço yoga. Por que não volta ao Templo da Perdição, Dr. Jones? Templo da Perdição. 3 meses eu trabalhei nesse filme e tudo que apareceu foi minha mão em uma cena. Grande coisa. Obrigado, Sr. Spielberg. E eu acho que você é um estereótipo. Só sabe repetir esses modismos idiotas de Rispiter. Deslizei pra esquerda essa acusação. Deslize épico pra esquerda. Bem, meu caro sobrinho, este estereótipo aqui não será mais uma batata problemática em seu vindalho de frango. Boa sorte! Estereótipo? Quem é estereótipo? É uma acusação picante. Cala essa boca! Olá! Olá, tem alguém aí? Oi, mano. Entre e fique à vontade. Eu vim comprar a nova edição de Dedos e Torços, mas isso pode esperar. O que está acontecendo, meu amigo? Ah, eu perdi minha loja e minha identidade, e tudo que sobrou foi meu colete aqui. 330 milhões de deuses e nem sequer um deles me escuta. O que, que você está fazendo? Eu saio por um segundo e você está falando como um piloto de barco de Mumbai. Mumbai! Pra mim sempre será Mumbai! Não é legal, cara. Me dá seu colete. Ah, não, por favor, não pode levar. Esse colete... tem um furo de bala para cada vez que fui baleado. É meu colete da sorte. Eu te amo, cara, mas tá demitido. Pra sempre. Amador. Apu. Tem que ir ao Bar do Mo, o quartel-general do Baixo Astral. Estamos na capa deste mês da revista Desistindo. NBC vai para 4 noites por semana. Vejam só, essa foi a última edição de todas. Gente, isso é muito triste. Temos que ajudar o Apu a recuperar a loja dele. Se não vejamos. Homer, seu filho não presta, não é? Não muito. Por que não pede a ele para aprontar uma para ajudar o Apu a transformar a nova loja em um buraco de rato de novo? Bem, eu meio que consegui endireitá-lo. Eu esperava que ele continuasse assim até os fuzileiros o levarem. Deixe de ser egoísta, Homer! O Apu sempre foi fechamento! É, menos durante aquele furacão, quando ele subiu os preços. Está bem, eu aproveitei um pouco, mas não fiquei ressentido com vocês por saquearem a loja. Grande saque. Cheguei lá tarde e só tinha sobrado um saco de gelo. E passaram essa cena na CNN por uma semana. Mas um de vocês agora patrocina os seus times da Liga Menor e vendo presentes de Natal às 9 da manhã no dia de Natal. É, aquela capa de celular da Hello Kitty salvou minha pele com a Marge. E quando eu penso nisso, pra que temos filhos se não for para sacrificá-los por nossas necessidades? É isso aí! É isso aí! Ah, não. Acho que agora vocês vão ter que comprar mais cerveja. Copo quebra fácil. Bart. Oh, para, me deixe em paz. Escuta, filho, eu preciso que apronte uma para o Apu. Eu não consigo entender. Você pediu para eu parar de aprontar e eu parei. E quer saber? Eu não sinto falta. Sem você para apertar, minha garganta finalmente tá curando. Posso cantar de novo. Agora vamos todos louvar ao Senhor, todas as criaturas da terra. Ah, quer saber? Tá certo. O que eu tava pensando? Volta a dormir. Pai, digamos que alguém aceitasse essa travessura. Essa pessoa poderia passar a dormir mais tarde, tipo umas 9h30? Não, sabe de uma coisa, filho? Eu percebi que cometi um grande erro. Gostei de você bem comportado. Posso parar de economizar para a casa perto do presídio. Devia ter comprado o filme Laranja Mecânica no seu aniversário de 5 anos. Eu achei que ajudaria a saber as cores. E agora eu despertei um monstro. E me despertou também. Achei que tivesse dormido na casa da Rachel. Rachel foi minha amiga imaginária aos 3 anos. E quando ela fez 5, se mudou pra White Plains, em Nova York. O quê? Eu nunca disse adeus. Tiveram que sair às pressas. Pegaram o pai dela com uma mulher. O irmão trancou o semestre da faculdade e nunca mais voltou. E a mãe dela? E a mãe dela é a história mais triste. Ah, eu não quero mais ouvir. Rápido e fresco. Meu retorno às travessuras é elegante em sua simplicidade. O que faremos é cortar a energia da loja por 30 segundos. E sem conservantes nos alimentos, tudo vai estragar. Ah, é uma honra ser a pessoa para quem você explica tudo. Bart, espera! Gostei do novo Bart. Escuta, antes de você desligar esses disjuntores, olhe bem dentro dos olhos da sua irmã e diga o que você vê. Eu vejo amor. Amor incondicional! O que significa que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Leite orgânico. Salve-nos! Produtos químicos! Ah, pelo menos os cogumelos estão bons. Essa é uma peça de queijo! Por favor, esse é o lugar mais limpo da cidade e vocês sabem disso. Macacos mais sujos do que nunca. Mais uma falha da nova geração. Quem é o clichê agora? E agora vou apagar nossos rastros. Pedras quentes para massagem. Ah, acho que usamos a água toda durante o desfile. O desfile foi ótimo. Ah, e vamos sair daqui. Sinto muito, sobrinho. Eu senti muita inveja e o karma me cobrou um terrível preço. Demorou. E eu fui meio cabeçudo também. Sabia que até o seu jeito de se desculpar me ofende? O que é isso? Raspadinha de Green Theory. Minha ruína e minha redenção. Meus últimos $2. Não tenho o que usar para raspar. Pegue 1 centavo. Deixe 1 centavo. Use minha Apu. Faça minha vida valer alguma coisa. Não, tio Apu! Isso é só ilusão, mano! Ou talvez, apenas talvez, uma ilusão genial. Sheldon! Sheldon! Sheldon está premiado! E é muito dinheiro! O que significa muitos outros bilhetes! Preciosos bilhetes! Eu... Não. É dinheiro. Mercadinho. Ah, é tão bom te ver, amigo. Consegui minha loja de volta. Mas consegui algo que eu queria ainda mais, sabia? Um sentimento de fazer parte. Que bom que pude ajudar nisso, dando no meu filho um pequeno empurrão na direção errada. E agora tenho algo muito, muito especial pra você, meu amigo. Este é o lendário copo jumbo dourado de Squishy. Ele será reposto por mim, de graça, pelo resto de sua vida. Minha nossa, tanto Squishy assim? Isso vai te custar quanto? Cerca de 3 pratas. Dessa vez é porque eu deixei o Ralph dirigir. Achei que era de mentirinha. Que nunca seja dito que eu não sei admitir um erro, principalmente no meio de uma campanha de cassação. Nós agora destruiremos a nova estátua de Jebediah Springfield. Chefe, pode disparar quando quiser. Que droga! We'll be right back.